deusa fizeste tão bela. Ea, ea, ah, oh, oh, oh, a mais bela de todas as feras. Ea, ea, ah, oh, oh, oh, o amor és tão pura e sincera. Ea, ea, ah, oh, oh, oh, minha doce menina donzela. Tão apaixonado, tamanho prazer eu nunca pude ter. Pois nada na vida acontece com a gente por acontecer. No momento mais certo tu apareceste, me fizeste teu homem. Hoje eu sou todo seu e por onde eu andar levarei o teu nome. Tão apaixonado, tamanho prazer eu nunca pude ter. Pois nada na vida acontece com a gente por acontecer. No momento mais certo tu apareceste, me fizeste o teu homem. Hoje eu sou todo seu e por onde eu andar levarei o teu nome. Clareia, clareia, clareia, clareia, incendeia, incendeia o nosso amor. Clareia, clareia, clareia, incendeia, incendeia o nosso amor. Deusa fizeste tão bela. Ea, ea, ah, oh, oh, oh, minha doce menina donzela. Tão apaixonado, tamanho prazer eu nunca pude ter. Pois nada na vida acontece com a gente por acontecer. No momento mais certo tu apareceste, me fizeste o teu homem. Hoje eu sou todo seu e por onde eu andar levarei o teu nome. Clareia, clareia, clareia, clareia, incendeia, incendeia o nosso amor. Clareia.